DJ Ellison. Esse jamais será apagado da memória. DJ Ellison. É o que eu mais gosto de fazer. Alegria, tocar, passar energia positiva pra família pop. Então, agora o baile do Águia vai começar. Agora, o baile do Águia vai começar. Joga o bracinho pra cima, que o pop tá daquele jeito. Apaga a produção, vai. Apaga a luz que tá liberada, apaga a luz que tá liberada, apaga a luz que tá liberada, apaga a luz que tá liberada. Prepara a batatinha, que a pressão vai começar. Chegou, o Águia chegou, o Águia chegou, o Águia chegou, o Águia chegou, o Águia chegou, o Águia chegou, o Águia chegou. Chegamos! Vem! DJ Ellison. Deixa no batidão. Empresário Guilherme! Você é minha mulher, antes nada, agora é de... Ele e o seu grande amor! Tudo mudou! Andressa Garante! Mãe, é muito amor, meu irmão! Teu pai também, tantos na fila com grana e bens, BMW, Mercedes, Benz, eu estou sem... E aí, Pop? Mas vou ter também, sou teu amado, teu namorado, teu menino apaixonado, Por isso, eu vou me apresentar à tua mãe, Ellison. Que ela vai te falar. Esse moço tem que ficar. Ele é certinho pra casa. Quase. Eu vou me apresentar ao teu pai. Ele também vai falar. Esse moço tem que ficar. Ele é certinho pra casa. Ele é certinho pra casar. Aí a mulher liberou ele. Ele foi pro pop. Olha o que aconteceu com ele, ó. Tô quase chegando em casa e sei que não vai dar bom. Minha mulher esperando já tá com a cinta na mão. Onde é que você tava? Você tá de sacanagem. Já são 5 da manhã, tu acha que não tá tarde? Só esse tom de voz dela já dá pra perceber que ela não tá fácil hoje, né, meu irmão? Aí o cara diz assim, Alice, eu vou botar a culpa em ti. Te vira lá, meu irmão, tá na mão. Que a culpa não foi minha, a culpa foi do Ellison que tava tocando aí, já viu, é rock doido. Que a culpa não foi minha, a culpa foi do Ellison que tava tocando aí. Aí o bagulho é doido. Alô, Belly. Não foi minha, a culpa foi do Ellison que tava tocando aí, já viu, é rock doido. Que a culpa não foi minha, a culpa foi do Ellison que tava tocando aí, já viu, é rock doido. Rock doido! Foi as primeiras palavras que eu recebi hoje nesse feriadão de quinta-feira. Bora que o rock é doido, Ellison. Então vem, vem. Põe a mãozinha pra cima e grita. Hey! Oh! Hey! Oh! Hey! Oh! Hey! Oh! Hey! Oh! Hey! Já vou logo avisando que eu não tenho namorado. Din, din, din, pode dar em cima de mim. Din, din, din, pode dar em cima de mim. Din, din, din, pode dar em cima de mim. Tá com ciúme, tá com ciúme. Junto com o Cirão, Ciroque! E aí, gorda tartaruga? Hoje ele disse que tá solteiro. Ah, meu irmão, o bagulho tá doido. Ele e as pernas também! Tá com ciúme, tá com ciúme. Pega na mão e assume, tá com ciúme. Bora, negão! Tá curtição! Bora, meu professor Gela! E o Pimentinha, Alisson! Alisson! A pressão tá aumentando. A pressão tá aumentando. Tá pegando fogo. A pressão tá aumentando. Tá pegando fogo. Tá aumentando. Tá pegando fogo. Aumentando. Explode, explode duro. Explode o bagulho. Larry J. Sander. E aí, Barbina terrorista? Já tá na área. Carolzinha também tá aí. Dale DJ Ellison. DJ, faz o caquia, caquia, caquia, caquia, caquia, caquia, caquia, caquia, caquia, caquia, caquia, caquia, caquia, caquia, caquia, caquia, caquia, caquia, caquia, caquia, caquia, caquia, caquia, caquia, caquia, caquia, caquia, caquia, caquia, caquia, caquia, caquia, caquia, caquia, caquia, caquia, caquia, caquia, caquia, caquia, caquia, caquia, caquia, caquia, caquia, caquia, caquia, caquia, caquia, caquia, caquia, caquia, caquia, caquia, caquia, caquia, caquia, caquia, caquia, caquia, caquia, caquia, caquia, caquia, caquia, caquia, caquia, caquia, caquia, caquia, caquia, caquia, caquia, caquia, caquia, caquia, caquia, caquia, caquia, caquia, caquia, caquia, caquia, caquia, caquia, caquia, caquia, caquia, caquia, caquia, caquia, caquia, caquia, caquia, caquia, caquia, caquia, caquia, caquia, caquia, caquia, caquia, ficou safada, ficou cachorra e nem quer saber. Antigamente era o Wesley safadão. Depois que foi pro pop, ela virou moleca doida. Aí ela entrou hoje, DJ Lohan que tá tocando. Eu vou sentar de perna aberta, rebolar com a xereca. Vou de quatro no caralho. DJ, Ivancino Popular. Toda a galera da carreta J Sound Digital. Vamos, meu amigo Jacaré. Bora, Thiago, tô medo! Ele, o Júnior do Carimbó da Sorte. O meu parceiro Dóia também. Do começo! Apaga tudo aí! Apaga, acende, apaga, acende, apaga, acende, apaga, acende, apaga, acende, apaga, acende, apaga, acende, apaga, acende. Show 4K, o Arthur, o da carreta Tesão Prime, DJ André do Interlan, o Paulo Cabetazinho, o Johnny, o Marcelo, o Playboy, tá todo mundo no Pop Live! Eu te amo tanto. E aí, Filipinho do Rock! Viver sem ti, sem ti. Aquela manhota, né, papai? Tamo junto. Tu ainda me amas. Já, já, super âncora! Fidelidade acima de tudo, né, maninho? Eu só te peço, só mais, só mais, só mais uma chance. Nosso mano padre, da TJ Esporte. O cara arrebenta tudo, viu, meu irmão? Patrick do Rio de Janeiro, alô, Patrick! Só mais uma chance. E o kill da sociedade aí, meu irmão! Vamos tentar conversar, Obrigado, Gilson. Tamo junto, pai. Custa tanto. Primo Igor, Patrick. Sente. Júlia também tá aí com a gente. Sente. Alô, Ciro, rock de bicheiro. Mais, mais, mais. Se tu fala aí, bicheiro. Mais. Eu só te peço. Eu só te peço. Só mais, só mais. Só mais uma chance. DJ Alisson. Eu só te peço, só mais, só mais, só mais uma chance. E a família que tem a ponta, família dinheiro. Eu só te peço. Essa aqui vai pro meu parceiro Jabuti da Explosão, o Elton também, que vão estar de aniversário no próximo sábado, lá no Mangueirão do Samba, Família Explosão, mais um aninho, com o DJ Alisson, com o Tomix, com o Nandinho, com o Juninho, e a galera! Viaja, brother! Edilson Rex, te prometo que sábado tá liberado esse Rogério, viu, maninho? E o Leno do Ouro, tô contigo, Leno. O Márcio de Marituba também tá aí com a gente, alô Márcio, João Arley, Júnior Coelho, toda essa galera do bem, Artuzinho do Coqueiro, o Nego Pop também tá na área, Rogerinho dos Super Amigos. Fico puto com a novinha que só curte Zé Droguinha. Ela podia estar na minha, só que ela não tá na minha, porque ela gosta de Zé Droguinha. Eu não sou Zé Droguinha. É o Droguinha, vai. Tô curtindo essa novinha, tô querendo essa novinha. E pra eu não perder ela, eu vou virar um Zé Droguinha. Tô curtindo essa novinha, tô querendo essa novinha. E pra eu não perder ela. Malu Cássio, GDP também tá aí com a gente, maninho. Lourinho do Coqueiro, Engenheiro Toninho. Preferi o Zé Droguinha, não curte trabalhador. E o Negão do Coqueiro e toda a galera. Preferi o Zé Droguinha, não curte trabalhador. Mas fica suave, rebota. Bola gostosa, vou virar um Zé Droguinha, que eu sei que tu gosta. Bora, DJ. Tô curtindo essa novinha, tô querendo essa novinha. E pra eu não perder ela, eu vou virar um. Bola no play. Tô curtindo essa. Super abraço. Tô querendo essa. Anderson de Paragominas, subir daí com a gente. Bora, Anderson. Um Zé Droguinha. Pros invejosos, a gente só dá um beijinho no ombro. O silêncio é a melhor resposta. O dia inteiro falando da minha vida, criticando as minhas com você, não tá me ajudando, só se complica. Sabe quem tá de volta aí? É o Alex do Coqueiro. Ainda. Pro espelho é que é tchau. Pra inveja é tchau. Tchau. Já fui, vai, vai. Pro espelho é que é tchau. Pra inveja é tchau. Já fui, já fui. Fala, Ted. Pro espelho é que é tchau. Geral. Pra inveja é tchau. Fala, Lourinho do Coqueiro. Já fui, vai, vai. Daniel Meio. É tchau. Pra Cadê o Banana? Tá ligado? Na retaguarda. E o empresário do mês, meu amigo Neto da equipe da Chaça, ele é Luan, os empresários. Criticando as minhas. Fora a galera da parada obrigatória. Me ajuda. Tá aí com a gente, Alisson. Bora, Luana. Fulano. Bora, Neto. E tá de cachaça, pai. Pros pecos é tchau, pra inveja é tchau e já foi. Já foi. Pros pecos é tchau, pra inveja é tchau e já foi. Já foi. Pros pecos é tchau, pra inveja é tchau e já foi. Já foi. Sabe por que passo e finjo que não te vejo? Bloquear tua cara. Rafael Siqueira, Pedro. Desejo. Super. VIP. Nilson Júnior, nosso divulgador, também tá aí. Não vem de confiança. Não vem me rotular. Gemerson da Eletro, Bigola Pop, Lucas Silveiro. Respeita se tu quer respeito. Não vou te mostrar. Sacode, maninho. Mas nada me impede de te xingar na minha cabeça. Eu quero que tu vá. Parar de tomar conta da minha vida e vai. Aonde já se viu? Hoje eu tô tipo todo. Esse gordo da tartaruga, meu irmão, merece um prêmio no final do campeonato de peladas aí, viu? Conta da minha vida e vai. Leva ele pra tua casa, Ciro! Quem tá com o copo, levanta o copo aí. Quem tá com o copo, levanta o copo aí. Quem tá com o copo, levanta o copo aí. De copão na mão. Eu não quero arrumar mais confusão. Só quero ver as piranhas e curtir esse bailão. Oh, safada, bandida. Quer dar pra mim ser amiga da minha mina? Oi, safada, bandida. Quer dar pra mim ser amiga da minha mina? Não. Aê, Selmin, foi o que o Mano Brown falou. Mostra pra esses cu como é que faz. De copão na mão. Quem tá de copão é o Motora Rafael. Tainá, Cafezinho, Vega, só quero Carolzinha, os badalados, futebol, curtição, maninho. Safada, bandida, quer dar pra mim ser amiga da minha mina. Para pra pensar se a gente é acidente. Se foi por acaso que o beijo rolou. Deve ser coisa de Deus na minha frente. Porque de tantas bocas a nossa encaixou. Você nem precisa preocupar. Amores eu vivi, mas todos me levaram a você. Esse tal amor. Todo mundo precisa de todo mundo, não é verdade? Eu só preciso de você. Só você. E dando aquela sentada. Seu bumbum me faz querer. Sem querer, querendo te ver pelada. Dali, DJ Alisson! Olha, Alisson, sacudindo aqui! O Caio do Rock, o Thiago Sampler também sacudindo duro! Hoje nem consigo olhar, não. E aí, Mião? E a nossa GMS? Ele, Bruninho, rapaz, tá todo mundo chegando junto agora, viu, meu irmão? É o Pop! Arrastando toda a galera aqui pros engenheiros agrônomos, Alisson! Sexta-feira é dia de molhar os pés. Deitar na rede, o cobertor. Fala o padre da TJ Esporte! Patrick, direto do Rio de Janeiro! Eu toco violão. Fala o nego da TJ Lorena Paissandu! Alô, Kio da TJ Esporte! Na calma, amor. Vamos para Ciro! Hoje eu não vou ter insônia. Meu sorriso me livrar da Babilônia. E cantar numa só voz. All you people in the house, get up and scream and shout. Say hey, hey, hey. Hey, hey, hey. Hey, hey, hey. Hey, hey, hey. Bora viajar, maninho. Desse jeito, nesse clima, nesse alto astral. Alisson no mundo eletrônico agora, vai. Olha o Adinho, Nildo, Renan, Ricardo, Gaga, Darlan, Big P Rex. I've been fucking hoes and popping pillies, man. I feel just like a rock star. All my brothers got that gas and they always be smoking like a rock star. E aí, meu patrão e amigo Edilson Rex? Lino do Ouro, alô, Shake! Tamo juntos! O Maniçoba também tá aí na área, garoto! Para que a menina! Luiz Guilherme, André, essa Carolina! Superstars feeling like a pop star. Para do Toigo pra cima, Adão de Garcia. Nós é ruim, não marca toca. Depois chega emocionado e pede pra beijar na boca. Depois quer contar vantagem, falando que é o pegador. Aí eu vou ter que zoar, tu beijou depois que ela mambou. Aí eu vou ter que zoar, tu beijou depois que ela mambou. E aí, Yuri? Você não é mal contou? Não, Yuri, o Yuri que botou ela pra mamar, cara. O idiota ali, ó, que beijou, mano. Boca de pelo, tu tá beijando. Olha toda a galera aí, maninho. Vinícius Silvio. O Ian do Coqueiro também tá na área, Luan. Pelo, tu tá beijando a mina. Ari, Kevin, Cássio, bora na área, desce, velho. Boca de pelo, tu tá beijando. O Wallace segue também tá aí. Que tu vai fazer agora, danado? Acelera um pouquinho, vai. É loucura, meu irmão! Wallace segue, maninho! E sai com a gente! Pra falar a verdade, ele tá a semana toda do nosso lado aí! Ele é a primeira dama no Wallace segue, bora pra cima, garotinho! Deixo você louca de vontade pra ficar comigo. Te olho com cara de safado, bandido. É que hoje à noite eu trouxe uma surpresa pra você. Vamos lá no pop que você... Bora, bora comigo, vai! No pop lá e ver. Hoje vai ter ousadia. Ousadia, putaria! Com DJ Alisson. Hoje vai ter ousadia. Agora vai no chão! Senta, senta, senta, senta, senta pra valer a pena. Senta, senta, senta aqui no pop. Senta, senta, senta, senta, senta pra valer a pena. Senta, senta, senta aqui no pop. Senta, senta, senta, senta, senta pra valer a pena. Senta, senta, senta aqui no pop. Senta, senta, senta, perfume bom. Tu tá na gaiola, cheiro de marala boa. Tu tá na gaiola, várias malandras jogando. Tu tá na gaiola, os amigos faturando. Tu tá na gaiola. Vem o quê? Vem sentando e é. Boa sábado em Marituba. Vai descendo a danadinha. E não para não novinha. Vai descendo a danadinha. E não para não novinha. Vale da Penha, sempre lotado. Todo sabadão eu tenho que partir. E os amigos, profissão perigo. De bloco na cinto e... Eu vou pro baile! Eu vou pro baile da galera. toma, toma, toma, toma que toma, toma, toma, toma que toma, toma, toma. Caralho! Toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma. Caralho! Toma, toma, toma. Bota na Rafael, Taimar, Cafezinho, Vega, Carolzinha, os badalados sul de Balguçou. E aí, Agilize! Carlito Silva também já tá no circuito! Caralho! Vai, mudinho dos financiamentos! Diego da Tritura também tá na área, bora, Dieguinho! Elisão. Deixa de fuleiragem, meu irmão. Bora pegar a gata agora e dançar bem assim, ó. Rodo becos e viela, mas não encontrei ninguém que tenha a beleza dela. É assim mesmo. Sou do morro, sou favela, mas meu coração se apaixonou por essa cidade. DJ Edson! Ela é da zona sul, florinha de olho azul, e um repasse é o pai dela. Só porque eu sou neguinho. E aí, Anny Macedo? Mas dei a chave do meu coração pra ela. Hoje ela vem me ver, eu vou bater uma real pra ela. Gigi André Boy, o Gabriel, toda a galera do Jota Saúde do Melisson tá aí com a gente. Fala pro teu pai que eu não quero dinheiro. Eu já tenho a riqueza que é você. Se quiser casar, eu caso. Vamos brincar de amar somente eu e você. Fala pro teu pai que eu não quero dinheiro. Vamos, Lucas! Cuba, roda, já tenho a riqueza que é você. Se quiser eu caso, vamos brincar, somente eu e você. Você é! Já se acostumou com a cidade nova, quando é que vem aqui? Essa vai pra galera da cidade nova! Já se acostumou com a cidade nova, quando é que vem aqui? Eu tô contando as horas pra te ter de volta. A distância tá maltratando. Eu sei que fortalece. O aniversário do Tuma e Saraiva. Mas eu não tô mais a. Família é só algo do ladinho. Alô, Orelha, alô, Júlio, alô, Wagner. Eu vou de busão. É tudo diferente. Você no norte, eu no sul. Um céu é cinza, o outro azul. Mas e aí, Patrick Lumen? Olha o primo Igo, meu irmão. Muita onda, bicho. Você no norte, eu no sul. O céu é cinza, o outro azul. Mas a saudade é exatamente igual. Dói em São Paulo, dói em Natal. Ai, ai. Júnior Coelho, ai, o Márcio lá de Marituba. Ai, ai, ai. Também tá aí. Ai, ai, ai, ai. Vinícius Silvio. É tu mesmo, Vitinho, então bora. Bora tomar uma, Vitinho. Ele é a primeira dama, tá aí com a gente. Lá vai minha saudade, beber uns Danone, pra ver se a vontade de te ver some de uma vez da minha cabeça. Eu já agarra logo, Daniel Almeida, banana, bora, bora pra cima, vai, lá vai. Vai meu orgulho, perdendo a vergonha, a comanda enchendo, os dedos tremendo com vontade de ligar. Já tô com medo de me rejeitar. Não fala não pra mim, bebê, senão eu morro de bebê. Nessa fossa que eu tô não dá, é só você pra me salvar. Não fala não pra mim. Toda a galera da Quinta do Whisky, senão eu morro de bebê. Valeu! Fala que ainda sou o seu amor. Roger Smith, me ajuda por favor. Ó, bebê, sinto falta de te vir aqui. Foi sentando, quicando, beijando essa boca que é só sua. Jack das Fezes! Você não achou nem o Toia do Comércio! O Val Pescador! Chegou pra ajudar Humberto e Ronaldo. Alô, David, da galera do Coqueiro! Bora, Lourinho! Agora, agora! Não fala não pra mim, bebê, senão eu morro de bebê. Nessa força que eu tô não dá. é só você pra me salvar. Bora pra nossa realidade, Brunet! Solta essa guitarra, DJ Alisson! O Bial GDS tá no circuito, tá de Bial! Quando juravas amor, o Bruninho Fantasmina, o Big Gu manda lá na Rua Nova. Mas hoje, antes da delegada, que Gu manda ele, papá. Ainda ontem insisti em te ligar, não sei por que não atendeu. Quem nunca viveu um amor que depois virou ilusão? Não disse ser eterno, que você chama hoje de ilusão. E o coração? Meu coração é quem diz, não eu. Sábado, hein? Mangueirão do Samba e Marituba, 22 anos. O da família Explosão, bora Jabuti, bora Elton. O Cássio GDP também tá no ciclo, tá no apoio. Alô, Matheus da Eco! Eu me entrego ao seu jeito. Eu me entrego ao seu. Tiaguinho do Grau! Com um rosto tão lindo assim. Tamo junto, hein, garoto? Bora pra cima, hein? Thiago Dormindo! Júnior do Carimbó da Sorte também! Fechou! Agora que toco em ti, abro os olhos, não lhe vi. E aí, meu mano, doia! Pintado! Cadê a Tânia? Também tá aí com a gente, né, garoto? Me dê mais, me dê mais. Se sonhei, foi com o anjo do amor. Foi tão bom, mas foi pena que acabou. Me dê mais. Querem com a gente, pode gravar, irmão! Aquela noite eu te esperei. Solta, solta, solta. Se liga, você achando que eu tava com outra. Eu não maltrapo pra te dar uma vida boa. Com esse ciúme aí, não vai ter mais jeito. Com esse ciúme aí, não vai ter mais jeito. Por causa de uma vez a discussão tá pintando. Por causa de uma vez a discussão a vida inteira. Mas chegando no baile funk, ela é a sensação. O shortinho bem curtinho, mostrando sua sedução. Que pra batão, pra batão, grandão. Que pra batão, pra batão, grandão. Que pra batão, pra batão. Ai, pra batão, meu Deus, pra batão, grandão. Que pra batão, pra batão, grandão. Que pra batão, pra batão, grandão. Que pra batão, pra batão. Ai, pra batão, meu Deus, pra batão, grandão. Que pra batão, pra batão, grandão. Que pra batão, pra batão, grandão. Que pra batão, pra batão. Ai, pra batão, meu Deus, pra batão, grandão. Chegou final de semana, sabadão. Nós jogamos o boné pra trás na orelha o balão. Mais tarde é hora de baile, vou fora a banqueia dela. Zezé pau, a piranha da favela. Zezé pau, a piranha da favela. Zezé pau, a piranha da favela. Zezé pau, a piranha da favela. Zezé pau, a piranha da favela. Hoje é mandelinha de quebrinha. Vou fumar um canque e tomar uma garrafinha. Eu quero saber de vocês. Quem é de maior hoje aqui nos Engenheiros Agro? Só quem é de. Só quem tem mais de 18 aí, por favor. Bota o bracinho pra cima. Então bora, que hoje o bagulho vai ser assim, ó. Hoje é mandelinha de quebrinha. Vou fumar um canque e tomar uma garrafinha. Hoje eu tô querendo muita putaria. Eu vou pro bailão atrás da danadinha. Eu vou pro bailão atrás da danadinha. Pra levar pra tentar estocar. Anão de Marituba! Vai aqui com a gente, garoto! Louro Barra também, valeu, Lourinho! Hoje eu tô querendo muita putaria. Eu vou pro bailão atrás das danadinhas. Eu vou e o cabista Rafael, o cabista Serginho. Vale. Alô, mamão do Veroca! Soca na bucetinha, pra levar pra tentar e soca na bucetinha. Novinha, novinha, você é uma flor, filho do cabrum, se não for. Amarelo lembra ouro, ouro lembra ladrão. Ladrão lembra você que roubou meu coração. Ai, meu Deus do céu, é hoje, pai! Você é especial, tanto para mim. Tanto que eu te quero, tanto que eu te amo. Ellison. Você até o fim. Você é minha donzela, minha princesa Cinderela. Vai colar pulando na favela e morro por ela. Você é minha donzela, minha princesa Cinderela. Vai colar com nós na favela e morro por ela. Novinha, você é uma flor, uma flor, uma flor. No último domingo, estivemos no Domingão, no Silvandro, lá em São Francisco. Meu parceiro Nego dançou essa e hoje ele tá no ponto também pra dançar, amor. Vai, galera do Bar do Jacó! Para, para, para, vai, para, para, para, para, para, WM, bebê, eu tô bonitinha! Lola, cê bruxa! Essa é bruxa, né? Cê é bruxa! Aê, pai, aquece, aquece! Daqui a pouquinho tem o pau! encostei no baile funk quando eu vi ela dançar. Eu tive que chamar, eu tive que chamar. Encostei no baile funk quando eu vi ela dançar. Eu tive que chamar, eu tive que chamar. Ei, ei, oh, oh, ei, ei. E aí, morta? E, aí, morta? E quebrando desse jeito, novinha, você dá show. E aí, Will? Desse jeito, novinha, você dá show. Desse jeito, dá show, desse jeito, dá show, desse jeito, dá show, desse jeito, dá show. Vai, não para, continua que o Jerry Smith gostou. Desse jeito, dá show, desse jeito, dá show, desse jeito. E a nossa CDU ali, meu irmão! Que o Jerry Smith gostou. Gostou, gostou, gostou, eu sei. Já que tu gostou, então. Bora, Ted! Gostou, gostou, gostou, eu sei. Já que tu gostou, então toma mais uma vez. Quer quebrado, então toma. Calma, Jerrinho, só não se apaixona. Calma, calma, novinho, só não se apaixona. Quer quebrado, então toma. Toma, toma, quer bolado, então toma. Toma, toma, toma. Toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma. É que o povo se estressa porque a gente se juntou. Apenas se juntou. E o Lucas Geneu também. Me perdoa, meu amor, porque tá bem. Gritinho, Lucas. Marambaia, maninho. Cadê o fofão? Se tu tá dizendo, não vai me interessar. Porque eu chego no baile com a bunda, eu vou quicar. Treme, treme, treme. O Maniçoba tá aí com ele, garoto. Treme, treme. Ele, o Lino do Ouro. Treme, treme. A galera tá toda na retaguarda, rebitando. Tu presta atenção. Vai tremendo, vai tremendo, vai tremendo. Morizinho dos intrusos. Tremendo, vai tremendo, vai tremendo até o chão. Vai tremendo, vai tremendo, vai tremendo até o chão. Treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme sem parar. Completou agora o time, né, meu irmão? É que vi, consegui reunir toda essa galera. Josimar do Trio Ternura. Esse é velha guarda, garoto. Thiago da Tritô. Sábado é tudo nosso, Marituba, não! Bora fazer uma proeza agora aqui, DJ Alisson! Oh, oh, oh, oh. Bora mexer no HD, maninho! É no silêncio da noite ou no raiar do dia, eu vou te conquistar, Maria. É no silêncio da noite ou no raiar do dia, eu vou te conquistar, Maria. As horas vão passando e eu começo a pensar, fico imaginando se tens outro em meu lugar. Aqui o frio é quente, o calor é gelado, oh, linda Maria. Calma lá, Daniel Almeida. Maria, Maria, Maria, Terezinha, Maria, Marinha, Maria. Maria, Mariazinha, Maria, Maria, Maria, Odisseia, Maria, Marinéia. Segura o shake aí, empresário Guilherme. Essa minha Maria. Já procurei. É o shake que eu me liga, meu. Pode crer. Por lá, mas você não está em nenhum lugar. Maria, cadê eles, hein? Cida, apareça, enfim. Quero você benzinho, todinha pra mim. As horas vão passando e eu começo a pensar. Fico imaginando se tens outra em meu lugar. Aqui o frio é quente, o calor é gelado. Oh, linda Maria, eu ando apaixonado. Ellison. Você vai ouvir o Todo-Poderoso, de uma beleza rara que me contagiou. Hoje você vai curtir e ouvir com Gilmar esse som que arrasou. Hoje você vai dançar. sentindo. Porque eu te amo. Vem que eu te quero. Bora, Thiaguinho. O meu amor é você. Ninguém no mundo vai te amar como eu te amei. Quero o brilho dos teus olhos junto aos meus. E aí, padre da TJ? Eu só quero. O Patrick, direto do Rio de Janeiro. Só administrando hoje aí. Ele, sentindo o calor, o sócio do Nego da DJ e toda a galera, Boquinho, também com a gente. Contigo. DJ Alisson. Parceiro Doia pegou a primeira dama pra marcar, meu irmão. Baby, baby, a gente terminou. E agora o que restou? Só lembranças de um grande amor. Baby, baby, você foi muito especial. Mas que legal. Alô, Cássio! Foi te conhecer. Tamo junto, hein, mano? Desejo mil felicidades. Aniversário do Explosão, 22 anos. Sabadão. Lá em Marituba, Eldo, Cássio. Toda a nossa GDP, o Josimar, o Trio Ternura vai estar no apoio também. Ele, John Lennon. Era carinhoso quando só você chamava. O Igor do Verente também vai estar todo mundo juntinho e misturado. Qualquer coisa. Agora o que me resta é encontrar alguém que tem as qualidades que você tem. Que a família dela não se envolva. Romance a dois. Só posso te dizer que já estou legal. À procura de uma mina muito especial. E essa mina, meu amor, não pode ser você. Ontem eu vi você em sonho, no sonho. Oi! Ontem eu te beijei no sonho. Meu sonho é ter você aos meus pés. Mas nunca te humilhar. Poder te tocar sem sono, meu sonho. Beritão! E realizar. Também tá por aqui com a gente, marcando presença aqui no Ega de Fogo. Eita, perito, você gosta, né, filho? Ser sempre real, nós estamos. Mestre Mucura. Perito, perito tá aí, né, gente? Verdade. Aqui na reta guarda, Elison. Pois é. Tava com a gente também na segunda-feira lá, perito! Estou indo embora, não aguento mais sofrer. Sei que está dormindo e não vai poder me ouvir. Mas quando acordar, ao ler tudo vai descobrir. Que tão distante, muito longe vou estar. Já já a gente mexe! E a galera fica louca de novo, viu? Tenho certeza que nem irás lembrar. Vamos nós! Pra você, eu já existi. E logo mais também tem Revelino até 5 da manhã, hein, galera? Fingir para o mundo que tudo está bem. Ellison. Enquanto a gente briga, tudo isso é ilusão. No fim você só sabe maltratar meu coração. E se na minha ausência você descobrir que me amava e não deu valor. Márcio de Marituba, adianta. Parceirão, tu, Elisu. Mesmo saberei. Tiro Coelho também com a gente. Oh, tchau, amor. Até um dia se a gente se encontrar. Tchau, amor. Pra você eu nunca mais irei voltar. Tchau, amor.

financiamento, tá na área, garoto! Cadê o Fabrício do Águia, maninho? Uma pequena amostra de que o nosso Tecnomelody, as nossas músicas tem sim um beat pouco rápido, mas isso aqui é um exemplo disso tudo. A galera curtiu um tempão atrás, mas eu vou mostrar pra vocês que eu vou acelerar mais um pouquinho e vou tocar o atual que tá na boca da galera. Ó, é o mesmo BPM. Sensualizou! E é com letra. E é gostoso de se ouvir. Viviane! Você partiu meu coração. E se pra todos não quero mais. Não servia pra você. E de mão dadas não ia andar. Agora veja só. O banco vi. Essa dupla aí do seu ladinho, Elison! Virou, tartaruga, gordo tartaruga! Vira, e o mestre Mucura, meu irmão! Pega o Mucura, deu uma forra, apareceu no pop, bicho! É na minha mão, provado seu desprezo. Thiaguinho! E DJ Agatha! Com a poderosa super bis, divisão. Paulo Henrique, Paulo Calado, Ricardo Mix e meu DJ. Deixa na batida, deixa na batida, deixa no batidão. Tu, tá de cara trancada e eu já sei o porquê. Mudou quando soube quem é a minha ex. Mas eu, sempre deixei bem claro que és o meu amor. Tu, anda muito estranho e não quer conversar. Vi uma foto antiga no meu Facebook, mas não justifica essa tua atitude. Agis como se eu tivesse outro alguém. Já disse que tô firme contigo onde estou. Deixa de ciúme, foca em nós dois. Senão cê vai me perder. Tá na hora de perceber. Todo mundo tem um passado. Me diz só qual foi o pecado. Amor, não fica bem agir assim. Todo mundo tem um passado. As molecas já estão com a vaiana no pé, né, Lu? As molecas já estão na fita. Já estão na fita. Tem umas que dizem que não, mas eu sei que sim. Estão sim, ó. Eu não fiquei na fita, tu que foi iludido. Eu ia pro pop live e ainda pegava teus amigos. Ainda pegava teus amigos. Ainda pegava teus amigos. Ainda pegava teus amigos. Teus amigos, teus amigos. Alô, Melri! Cabeção pro monte aparecendo aqui na retaguarda, garoto! Agora cabeção pra cima no aniversário da empresa, garoto! Pegava teus amigos. Pegava teus amigos. Eu ia pro pop live e ainda pegava teus amigos. O DJ é desguiado, toque faz o caqueado, toque faz o caqueado, toque faz o caqueado, toque faz o caqueado. Aí complica, né? Caqueado, toque faz o caqueado. Bora pra cima, vai! Caqueado. Metralha tudo, Elison! Metralhadora de bicada. bicada, bicada. Vai, metralhadora de bicada, bicada, bicada, bicada. Metralhadora de bicada, bicada, bicada, bicada, bicada, bicada, bicada, bicada, bicada. Deixo você louca de vontade pra ficar comigo. Te olho com cara de safado, bandido. E hoje à noite eu trouxe uma surpresa pra você. Vamos lá no pop que você vai ver. No Pop Live, hoje vai ter ousadia. Com DJ Alisson, hoje vai ter ousadia. Senta, senta, senta, senta, senta pra valer a pena. Senta, senta, senta aqui no pop, aqui no pop, pop. Senta, senta, senta, senta, senta pra valer a pena. Senta, senta, senta aqui no pop, aqui no pop. No Pop Live, hoje vai ter ousadia. Com DJ Alisson, hoje vai ter ousadia. E aí, mano Lucas, da GNU! Senta, senta. E o Fábio Pop tá por lá, né, meu irmão? Galera de Paragominas! Paragominas! Aquele abraço, hein? Senta, senta. Já já a gente chega aí pra fazer a farra, meu irmão! É DJ Melly, um exemplo de DJ mulher no Pará! Deixo você louca de vontade pra ficar comigo. Te olho com cara de safado, bandido. Beleza, vou liberar um DJ pra você, viu? Sábado. De presente. Você escolhe. Quero ver você. Quem? Não, já tem dono. Tem uns novatos, se tu quiserem. Fala comigo. Não valeu pra você. Um abraço pra você, meu DJ, produtor! Percebi que amava, mas a melhor forma de curar é dizer adeus. Banda batidando melody, batidando melody. Sucesso! Sei que não, até finge bem, mas é em vão, porque eu sei e não desejo isso pra ninguém. Olha o nosso maninho! Por isso que isso não pode ir além. Rafael Siqueira, Pedro, Super VIP, Raul, do Manu, no o Leonardo Oliveira, todo mundo! Palomei da Barbearia Estilo! Não vai mudar nada, isso nunca vai melhorar. Não, por isso que isso não pode ir além. Vamos parar de ver. Bora, Rafael! E procurar alguém para amar. Cadê o Renan Miranda, hein? Este erro, esse medo. Bora, Renan, bora, Renan! Se não, nós vamos ficar por aqui. Hey, oh, oh. A nossa história chegou ao fim. Rivelino, Rivelino, Rivelino! Não, nós vamos ficar por logo mais, hein? Hey, das 5 da manhã! Oh, oh. A nossa história chegou ao fim. Girando, girando, é o tal saúde tá chegando. Girando, girando, as mãos pra cima vai girando. Girando, girando, aí novinha. Toda a galera do Pedro da festa, eu te... tá aí com a gente, equipe Fênix, e também tá na área, garoto. Girando, girando, as mãos pra cima vai girando. Girando, girando, aí novinha vem no embalo. E no final da festa eu te pego no meu lado. manda a putaria, vai, a putaria, vai, a putaria. Desca a bunda batendo no chão, desca a bunda batendo no chão, desca a bunda batendo no chão. Revira o HD, Alisson! E aí, meu maninho, cita da pedreira! Arrepiando tudo aí, garoto! Fala o peixão! DJ Paulinho da Adidas Produções! O meu maninho Kleber Muga! Tá aí na área, alô Kleber Muga! Chega aqui comigo, garoto! E aí, tá gostando, filha? Então rebola, rebola, rebola, rebola, rebola, rebola, bola, bola, bola. Então rebola pro papai, rebola pro papai, rebola pro papai, rebola pro papai, rebola pro papai. E aí, sim, dona Pedreira, o Biel também! Aqui no Pop, aquele abraço DJ, a gata também tá no circuito! Diz que pensa tanto em mim, que tá querendo me ver. Diz que tá me lembrando bastante, acredito em você. Mano, meu segurança, Ju! Sabendo de tudo. Toda a galera da curtição também tá aí, né, garoto? Minhas fotos que você curtiu, tô seguindo você. Te atualiza, carequinha, seu bem. Os horários são novos, viu? O que é que a gente vai fazer? Diz aí. Se você quer, eu também tô querendo você. Sentada daquela nervosa. E faz um tempo que tu foi, hoje tu tá de volta. Que eu sei que tu gosta, essa é a hora. De todas que eu peguei, você foi diferente. Não sei o que aconteceu entre a gente. Você deu uma foda sensacional. Olha só, é só catucadão, catucadão, catucadão, catucadão, catucadão. É só catucadão, catucadão, catucadão. Olha só, olha só, olha só, presta atenção. É só catucadão, catucadão, catucadão, catucadão. Essa batidinha é maneira. Chega junto aí, Duda! É só catucadão, catucadão, catucadão. Olha só, olha só, olha só, presta atenção. É só catucadão, catucadão, catucadão, catucadão. Faz a garra do águia, e faz a garra do águia, pega sua presa e dá-lhe a bicada. Que louco, tio, é só as bicadas, passa. Dá-lhe a bicada, bicada, bicada, bicada, bicada, bicada. Dá-lhe a bicada, bicada, bicada, bicada, bicada, bicada. Era isso que vocês queriam? Eu avisei pra não mexer com o águia. O meu águia, ele tá furioso. Agora sente a pressão da bicada. Pode tentar atropelar, pode tentar atropelar. Não cai não, não cai não. Pode tentar atropelar, pode tentar atropelar. Não cai não. Fala o meu parceiro Kikão. É só pressão. Tá aí na área, forte abraço. É só pressão. Dimensão do Eletro. Juninho vem voando, o Elson na pressão. Valeu Lucas, valeu Bigola. Tamo junto, moleque. Cerveja aí. O whisky Red Bull, quando bater na mente, a cabeça faz um bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum. Cheiro de perfume bom é o quê? Vem, tá na gaiola. Cheiro de marola boa. Vem, tá na gaiola. Várias novinhas jogando. Vem, tá na gaiola. E os moleque embrasando. Vem, tu tá no ponto. Para isso, Rodolfo, fecha. Vem, senta no chão. Vem, tá na gaiola. Sentando, sentando, sentando na gaiola. Por favor, quem achou aí uma chave de um Honda Fit, só trazer aqui no Pop, pra falar a verdade, é de um grande amigo nosso, que é o Marcão. Um Honda Fit pra você que achou aí uma chave de um Honda Fit, só trazer aqui no Águia e será recompensado, beleza? Vai, Alisson! Canta, canta, canta aí! Eu vou pro baile da gaiola, na intenção de beber. Te pego do baile te vejo salando. Eu te dou tal que gosta. Eu te vi desse tava, te pego do. E aí, Maurício? Passe aí, oi! Toma aqui, toma, toma, toma. É o DJ Beijão! Ai! Toma aqui, toma! Toma aqui, toma! Toma aqui, toma! Toma aqui, toma! Toma aqui, toma! Toma aqui, toma! Toma aqui, toma! Solta a voz aí, solta a voz aí! Eu vou pro baile da gaiola, na intenção de beber. Te pego no bar, te vejo sarrando. Eu quero que você gosta. Eu te deixo excitada, te pego no beco e te faço a fortaleza. Toma que toma, toma, toma, toma que toma, toma, toma. Toma que toma, toma que toma, toma que toma. Abraça ele, abraça ela, abraça ele, faça um joia junta, junta. Abraça amigo, vai, abraça amigo. Assim, ó, abraça isso, faz uma roda e abraça. Só quem tem amigo, só quem tem amigo, abraça o amigo, abraça, abraça, abraça. Já pode chegar, que a festa vai começar. Sabe aonde você tá? Aqui no Pop, em mesmo lugar. Aonde tu sobe, aonde tu desce, aonde tu rebola. Sabe aonde você tá? Ele vai esquentar! Everybody's going to the party, have a real good time. E doida! E doida! E doida! Dancing in the desert, blowing up the sunshine. E aí, meu parceiro Kleber Muga! O Andrei Souza também tá com você, tá todo mundo aí, garoto! Bora, Jabuti! Fala, meu parceiro Elton Explosão! O Ira Despitado, Tânia! Cássio também tá aí com a gente! Toda a galera arrepiando! DJ Alisson! DJ Alisson! DJ Alisson! DJ Alisson! No papão! Ele tá passando todas as fichas no Bicola. Não vai cair não, hein? Para Igreja Júnior! É live! Live! Live! Live! Live!